querida, vem provar dos lábios meus muitos beijos que eu guardei só para ti. Não esqueço do olhar dos olhos teus, me prenderam desde a hora em que eu te vi. Já não durmo mais de noite, já não canto, queridinha, nunca mais eu te esqueci. Tu não sabes a tristeza do meu pranto, e eu te amo desde quando eu vim daí. Certeza que serei correspondido, escrevi esta canção pra te saber das saudades que eu de ti tenho sentido. Sofro tanto que parece que vou morrer. Eu guardei o teu semblante, o teu sorriso, aquele olhar que parecia me dizer: do seu amor, meu grande amor, também preciso. E sendo assim, nosso amor pode viver. Do meu amor, meu grande amor, também preciso. E sendo assim, terás de mim todo o amor, todo o carinho, menina linda do olhar encantador. Não serei mais aquele homem tão sozinho, que até então só faltava o teu amor. Aí distante, quando ouvir esta canção, aceite um beijo dos meus lábios com calor. Menina linda, é só teu meu coração. Juro de joelho por Deus e Nosso Senhor.